Para a gente resgatar um pouco essa história dos crimes de maio e trazer para os dias atuais, eu convido agora o Dr. Henrique Carlos Gonçalves, que é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que vai falar para nós. Boa tarde a todos, a todas. É com imenso prazer que eu represento aqui o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e quero registrar também os nossos sinceros agradecimentos pela confiança que a sociedade em geral e as entidades de defesa da pessoa humana, dos direitos humanos, né, depositam no Conselho de Medicina de São Paulo. Quando, em meados de maio de 2006, era uma sexta-feira à noite, eu estava respondendo pela presidência do Conselho naquela ocasião, nós fomos visitados por companheiros que já tínhamos vários trabalhos juntos em defesa dos direitos humanos, representantes do CONDEP, Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Ministério Público Federal, Ouvidoria, enfim, uma série de instituições deste perfil e que trouxeram ao CREMESP informações acerca do que estava acontecendo no Estado de São Paulo. E nós tínhamos meramente informações da mídia que davam uma superficialidade da intensidade e da gravidade do problema. Não há dúvida que imediatamente, para mim, né, os ídolos da ditadura militar voltaram à minha mente, porque a mim pessoalmente. Eu fui exatamente o conselheiro, como disse o Ivan, que após todo um processo de arquivamento por prescrição, recurso ao Conselho Federal de Medicina, ações da Justiça Comum, acolhi as denúncias contra os médicos legistas que haviam sido coniventes ou mesmo haviam participado de mortes e tortura e desaparecimentos no Brasil naqueles anos tristes da nossa história. E eu tive o desprazer, o Ivan sabe disso, né, ter que ler os laudos necroscópicos e conhecer toda a barbárie que se praticou nesse país naquele período. Tudo acobertado pela segurança nacional, prol da segurança nacional, né? Inclusive por pai do Ivan, né? Descrições de fotografias que refogem a compreensão humana, quer dizer, se pergunta como um ser humano pode fazer uma barbárie desse tamanho. Então, quando os companheiros estiveram aqui lá no Conselho naquela sexta-feira, esta preocupação me veio. No dia seguinte, sábado de manhã, eu compareci com outro conselheiro e médico e médicos funcionários do Conselho, do Instituto Médico Legal, com o objetivo de, primeiro, garantir exatamente o que se pleiteia aqui, a autonomia funcional dos médicos legistas. E com a presença do Conselho, né, a mídia toda na expectativa, nós conseguimos, com autorização do então diretor do Instituto Médico Legal, doutor Ideac, registrar, copiar, desde a ficha de rascunho que é feita diante do cadáver, até o laudo final, acompanhando passo a passo. Os entreveiros que houveram para obter esta permissão e conseguir fazer este acompanhamento não é importante. O importante é que o Conselho conseguiu fazer esse levantamento. E chegamos aí naquela publicação conjunta do CREMESP com as demais entidades, inclusive CONDEP e Defensoria Pública, com a compilação dos dados das 499 mortes daquele período, né? Mortes cujos corpos passaram pelo Instituto Médico Legal e foram necropsiados. Outro destino que tenha sido dado ao cadáver, evidentemente, não está dentro desse conjunto de 499 pessoas. O que surpreendia é a comparação não só com a violência que teve durante o período da ditadura, por questões de ordem ideológica, mas também no massacre do Carandiru, onde se apresentaram 111 cadáveres para serem autopsiados. O que fizemos está contido nesse trabalho e eu creio que é de extrema importância para a promotoria pública, para a corregedoria da polícia e para o poder judiciário, esses dados consolidados. Eu vou tirar a questão do policial e vou trazer para a questão do médico um exemplo bastante simples. Se eu tenho uma denúncia de uma paciente contra um médico em relação a ter sofrido um assédio sexual durante a consulta, eu não tenho prova testemunhal e não tenho nenhuma materialidade, nenhuma prova material. Muito provavelmente, essa situação vai ficar em palavra contra palavra. Uma presunção de inocência. Duas mulheres. Deve cair no mesmo critério. Três, começa a ficar um indício um pouco mais forte. Mas quando eu tenho 61 mulheres dizendo que foram assediadas, com a mesma história, o mesmo roteiro, mesmo sem prova material, sem prova testemunhal, eu não estou diante mais de palavra contra palavra. Se eu tenho um indivíduo que morreu com um tiro na nuca, uma bala perdida, absolutamente acidental, sem nenhuma intenção de matar, pode atingir a nuca do indivíduo. Se eu tenho dois indivíduos que morreram com tiro na nuca, cima para baixo, também é possível. Quando eu tenho 100 indivíduos que morreram com tiro na nuca de cima para baixo, de trás para frente, não é acidente. Quando nós vemos esse trabalho das entidades, demonstra com muita clareza a localização das balas. Ou o atirador teve um caso fortuito, todos os atiradores, ou havia uma precisão de objetivo. Os tiros se concentram na cabeça, no tórax e no abdômen superior. 90% dos casos. Tiro na cabeça não é para deter ninguém. Ninguém atira na cabeça para deter. Será que atira no tórax para deter o indivíduo? E aí ele causa uma extrema estranheza e a coisa começa a se banalizar, que nós mesmos começamos a usar esse tipo de jargão. Né? O suspeito recebeu tantos tiros. Quer dizer, eu tenho o direito de atirar no suspeito. Suspeito. O Jean, o menino que morreu lá na Inglaterra, ele era suspeito. Nós temos o direito de, para um exercício de uma função pública, atirar no suspeito? Talvez no pé, para cima, tirar na cabeça, no tórax.